Obrigado, senhora. Até na sua saída. Medo do... Salvador, passaria 2231. Torre Salvador, muito boa tarde. Azul 4206, transfere. Boa tarde, Azul 4206, reporte externo. Reportará. 4206 do Azul. Chegando na Delta, linha 203. Afirmativo, mantenha a posição, Olympus. Entendo. Espera com 360 pela esquerda, aguardando para retornar ao circuito de tráfego. Salva Salvador, trip 5241 no pátio 3, estacionamento. 5241 no pátio 3, está autorizado, chame táxi. Chamarei táxi, 5241. Presidente, aguarde autorização para pouso. Aguardando. Aparelho. Aterá. Delta livre pouso na 17, vento no 60 graus com 7 nós. Bate pro Delta, final. Vai passar Simbra, o 4206. Gente, vento no 60 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 8, aguarde pista livre. Na sua escuta, senhor. 4206. Chega. Ok, após a aeronave da Força Aérea iniciar a arremetida, o senhor está autorizado de imediato, ok? Após a arremete da aeronave, está autorizado o cruzamento da 10, chame pista livre. Já iniciou o cruzamento, informará quando tiver pista livre, a linha 203. Após a aeronave, o pioneiro no 2. Yeah. 2733, Tocoi arremeteu ao 53, mantenha a proa, sua para 2000 Passion e controle 120 decimal 8. E mantenha a proa, subindo para 2000 decimal controle 208. Controle Salvador, Conselho 2733. Conselho 2733, mantendo a retada da colagem até 2000. Mantenha a reta até 2000, 2733. Liberação de pouso para o 4206, senhor? Afirmo. Obrigado, senhor. Livre pouso para o 190, 4206, sem suas condições. Mike Eco Delta, solo ao 54, livre táxi, pátio 4. Mike Eco Asca, observe o helicóptero ingressando no pátio, após um mês, está livre táxi, altímetro no 0 no 8, chama para o ingresso. Back trip. Confirme. Trip 5219, parte 3. 5219, aguarde para o pushback no pátio. Nós estamos com o pátio 1 no congestionado, ok? A gente aguardando. 2209, certo? Curva direita para 240. Direita 240, 2733. Copiado, trip, ainda aguardar o táxi. Pois estamos com o pátio 1 congestionado. Se assim preferível for, o senhor prossegue até a saída do pátio 3, ok? Aguardando para ingressar no pátio principal. Ciente, trip 5241, não. Aguardar. Guarda, prosseguiu, 5241. Paulo, pode pôr na Tutripe 5219 decolagem da Delta, que aí já facilita o pessoal que tá no pátio 1. Ok, infelizmente não será possível. Nós temos agora 4 aviões esperando para decolar o Tripe 5219. E a partir do pouso azul, a torre já irá decolá-los. Então aguarde um minuto só para iniciar, ok? A gente vai aguardar mais um minuto. Fogo no 925, portão número 1, multi-deck, está funcionamento. 925 no 01 no Irá, aguardar a parte 1 no congestionado. Estamos com 4 aeronaves para decolar no 925. O estimado dentro de mais 3 minutos. Sem problema, no 925, aguardando. La Prejudo não tem condição de interceptar? Afirma. Livre. Ciente. 20 decima 8, bom voo. 20 decima 8, Oscar. 090, sem identificação, chegada Mari, desce até o 050. Mari, 050, tá preso lá. 0 graus com 9 nós. Livre decolagem, da 10, pioneiro 12. Polo 399 ali, mantenha no 0. Mantenha no 0, Polo 399. Salvador, boa noite. 729, galera. 729, 2.0. Boa tarde. Mantenha a ponte de espera 5729. Boa tarde. Manterá. Reportada para abandono, Mike Acosta. Sente, continua a aproximação, aguardando autorização para toque arremetida. Chama a torre em 1-8-6. Gente, vai prosseguir o táxi para o ponto espera da 1-0 e lá chamar na torre 118-6 ao 35241. Grato, bom trabalho. A possibilidade do 4206 prosseguir via aquilo para o pátio. Não, negativa. A posição prevista para o senhor encontra-se ocupada, é a 01. O senhor de qualquer forma teria que aguardar mesmo. Gente, muito grato, seu 4206. Dores 1.503, confirma pessoas a bordo. Disque livre toque arremetida na 1-7, vento 1-5-0 graus com 9 nós, altímetro no 0-8. Celeiro no 2, decolado 5-8, controle 1-2-0, decima 8, bom voo. 2-0-8, boa. São 3-1-9-0. 3-1-9-0. As costas dele, são 3-1-9-0. Força aérea 2012, contato radar, suba para o nível 270, saída PUCA. Subindo 270 na PUCA Aru, 2012. Prossiga, Eco Charlie, Charlie. Senhor estimado, Tutripe 5219. Tripe 5219 ainda aguarde parte congestionado, em coordenação com a torre, estamos segurando um pouco o pushback das aeronaves, ok? Sim, está aguardando. O Eco Charlie, Charlie. Canta por 40, 1755. Gol no 755, está reautorizado 2500 pés, o ajuste no 018, redução de velocidade para 1970 nós. Reduzindo a velocidade, desce até 2.500 com 1.018, 1.755. Papá Tango, Eco Charlie Charlie, acione código 0222. Tá bom. T-6720, completa final, chame a torre 18-6 até o meu posto. 18-6, obrigado, pode. 399, decolado ao 00, controle 120, decima 8, bom voo. 208, boa. Salvador, voo no 399, decolado, boa tarde. Hotel Golno 399, contato radar, suba para o nível 360. Direção 360, Golno 399. 360. Força aérea 2733, o seu limite é manter essa proa por mais 2 minutos. Em caso de falha, sua curva direita na proa de duna e completa a final do procedimento ILS X-Ray. 2733, em mais 2 minutos, em caso de falha, curva direita para duna e completa o procedimento. 2755. Autorizado, 2000 pés, Golno 755, está livre a final ILS, informe estabilizado. Temos tráfego abaixo da nave visual, não irá interferir na sua aproximação. Ok, 2000 autorizado, final de ILS, 755, obrigado. Estou pela esquerda, aguardando para retornar ao circuito de tráfego. Controle Salvador, Mike Costa. Confirme para o controle. Para o regresso, senhor. Do farol para o regresso. O meu Mike Eco Oscar para o regresso? Afirmo, senhor. Regresso via litoral, Mike Eco Oscar. Informe através de Pituaçu. Informará através de Pituaçu, Mike Eco Oscar, ingressando via litoral. Controle de Salvador, o Papa Papa Hotel Serra Charles, Paripa. Hotel Serra Charles, ciente, mantenha 500 pés. Informe na final para o pouso RMA. Positivo, autorizado, reportará na rotatória. Consideração mais de volta. Força aérea 2733, curva direita, proa norte. Seu limite é o localizador. Direita, proa norte, limitado pelo localizador. Temos autorizá-lo, ok? Sim, obrigado. Ingressão no aeropátio, para 206 das Oceanas. Afirmativo, está autorizado para o 08. Obrigado mais uma vez, grato pela colaboração com a 206. Localizador, Gol 1755. Gol 1755, complete a final, chame a torre 186, até o meu bolso. 186, obrigado. Salvador, Gol 1755, aproximação final, próximo externo. Gol 1755, reporte externo. Reportamento externo. Jet 6720, solo 103, controle 120 decimal, liga direita, solo 120, 121 decimal 9. 19. Papapá, Hotel Serra Charlie, chame a torre Salvador, frequência 118 decimal 6 para coordenação em pouso na RMA. Prato, 718 6, boa tarde. Boa tarde. Aragão no 077. Boa tarde. No passo 3, livre posicionamento táxi. Livre pushback, 52 de maio, chama para o táxi. O Gol 925 já em coordenação com a equipe, livre pushback e acionamento no passo somente táxi. Livre pushback, camarão no 925. Bora. ET India November Alpha, mantenha no 1500 pés, informe na rotatória. Reportará na rotatória, India November Alpha. Solo controlado. Reportará no solo. 5729, livre decolar, dá 1-0, vento 1-5-0 graus com 9 nós. Livre decolagem, é 5729. O controle Salvador opera em 1208, aciona 5051 no cotejo. Localizado, localizador. Resposta aérea 2733, completa a final do procedimento, chame a torre 118 decimal 6, até o oposto. Agora a torre 186, grato. O pushback das aeronaves no setor, a retaguarda. Acima. Felipe, tá adiantando um pouquinho. Passou externo, passou travado, 755. Gente, aguarde pista livre. Aguardo. Localizador, sistema 2733, está estabilizado no localizador. Gente, a parte externa. Reportará. Outra coordenação, sistema 2733, intenção de tocar RBT, realizar o último tráfego visual para a posição. Ciente, vai tocar remeter e ingressar na do vento, confirme. Afirmativo. Grato. Como 755, livre pouso 1-0, vento 1-4-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no 8. Livre pouso 1-0, gol 1-7-5-5. 5729, decolada 06, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Boa noite, muito obrigado. Controle, muito boa noite, web 5729. Boa, Webjet 5729, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360, EL, posta para o Leda? Autorizado, Leda. Sinal, por enquanto mantém a espera. O 399, chame Recife agora, frequência 1251 e alternado 1-3325. 251-3325. Força Aérea 2012, chame o Centro Recife, frequência 12545 e alternado 12685. 2545, 2085. Controle Salvador, Mike Eco Oscar através de Tóquio. 7, Mike Eco Oscar, mantenha 500 pés, informa o tráfego fazendo espera na próxima Frota Puan, Charlie 150, mantendo 1.000 pés, contato com a torre. Chame a torre na frequência 18612. 18612 vai chamar a Mike Eco Oscar. Autorizado o procedimento, 3190. Autorizado, TAM 3190, descida para 2000, informe estabilizado na final. 3000, informará. 21 decimal 9. 3219, 75. Mike Eco Oscar na escuta. Mike Eco Oscar na escuta, senhor. Gente, Mike Eco Oscar, mantenha o setor, já temos a aeronave em espera sobre o farol de Itapuã. Mantenha o setor, aguarde para prosseguir. Vai manter o setor, manter 500 pés, com curva à direita, o Mike Eco Oscar. De Alfa, repatriante Juliette, no 7-5. Ingressa na final no 7, a partir de 3 milhas. Ingressará a final da 1-7 e abordará a final de 3 milhas, em Nova Iberalpa. 755, solo 08, direita, solo 121, decimal 9. Voo 1077, livre decolagem da 10, vento 150 graus, com 8 nós. Livre decolagem pro gol 1077. 2733, vento 150 graus, com 8 nós, altímetro 10118, aguarde pista livre. 733, aguardando pista livre. Mike Eco Oscar, a instrução foi para manter o setor, não aproxime do farol de Itapuã, mantenha o setor. Mantenha o setor, Mike Eco Oscar. Solo 09, frequência livre. Linha November Alpha, pro da rotatória, reparte rotatória. Linha November Alpha, pro da rotatória. Linha November Alpha, pro da rotatória, reportará nela, Alpha. Sessão 2733, livre toque arremetida na 10, vento 150 graus com 7 nós, altímetro 10 no 8. 2733, livre toque arremetida. 1077, decolada ao 09, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, graças, bom voo. Controle, muito boa tarde, o 1077 decolou no perfil da DAEL, cruzando 1600. Boa tarde, o 1077, contato radar, suba para o nível 360, está autorizado o Prodileda. Sim, subindo para o 360 sem restrições, Prodileda, o 1077. Estabilizou, 3190. Tem 3190, complete a final, chame a torre 18-6, até o meu posto. 18-6, obrigado. Posição, ok? Temos o trip que irá taxiar no passo principal. Após o trip, o senhor vai prosseguir via Juliette até o gate 01. Após o trip, via Juliette 01, 1-7-5. Trip 5219, segue então como número 2 no táxi até o ponto espera da 10. O ajuste agora é 10 no 8, bom voo. Vai seguir o Vang da Gol com número 2, 5219. Voo hibride, chame Recife, frequência 1251 e alternado 1-3325. 251-3325, senhor? Afirmo, na proa de bride. Bride, 251-3325, chamarão, 729. Boa tarde, torre, 3190. 3190, vento 160 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 8, aguarde pista livre. Aguardando, 3190. Tempo 4, me sinto voltando, só coordenado aqui o 140 para Ilhéus. 140, já está autorizado o trip, vamos copiar. Ilhéus, autorizado nível 140, Golfo 677 é a rota, decola da 10, com curva à direita, saída é a Coral. Controle, opera 1208, aciona 0263, proteja. Gente, autorizado, 140 graus, Golfo 677, saída Coral, controle 1208, transporte 0263. Correto, trip 5415, quando pronto, chame para o pushback, acionamento no passo 3. Quando pronto, chame lá. 0 no 8. Passar travado, livre pouso 0-0-3-1-9-0. 3-3-3, confirmando, próximo repouso final. Obrigado, Mike Eco Juliette. Está autorizado Salvador João Durval, nível 060. Decola da pista 107, com curva esquerda, saída lota. O controle Salvador, opera em 1208, aciona 5042, coteja. Juliette, cotejamento correto na bata para acionamento táxi decolagem, chame a torre 1186. O ajuste no 018, bom voo. Sinal, na retaguarda do Airbus Latam, segue como número 2. Negativo, 73 com o número 2, já está acionado no 0. Juliette, prossiga. Tá chamando para o táxi. Três quatro não mantém o ponto de espera, temos mais um tráfego para pouso. Sim, 5-2 está pronto. Zero, solo 1-4, liga à direita, solo 1-2, decimal 9. 2-9-0, visual com Caravan na final da 1-0. Tá 3-1-9-0, uma boa noite, prossegue o táxi via Alfa Kilo Pátio 3, chama na saída do Pátio 3 para prosseguir até o portão 05. Alfa Kilo Pátio 3, chama na saída do Pátio 3 para ingresso portão 5, 3-1-9-0. Vitoral, vou partir para planta. A partir de Itapuã, farol de Itapuã, senhor? Ah, sim, é parte farol de Itapuã. Gente, mais negócio pra seguir. 3733, livre pouso 90, vento 150 graus com 8 nós. 3733, livre pouso 90. 77. O Fergo 1077, chama Recife. 1-25-1 e alternado no 33-25. 25-1-33-25, boa tarde. 3 para o 1-7. 03 para o 1-7, ciente, na federal. Porque Luiz quer parte na final, no 7. Solo aos 1-6, livre à esquerda, livre táxi, pátio militar. Gol no 601, identifique, chegada bom, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 8. 4.018. Zero, prossegue via paz 3 até o 05. Ok, livre até o 05, tá 3-1-0. Trip 5241, livre decolar, dá 1-0, vento, 1-60 graus, com 8 nós. Livre decolagem, 1-0-5241. Mike Costa, dá presente, segue para o setor norte. Informamos, temos aeronave asa fixa já na porta final da 1-7, a 1 milha para o pouso. Assistente vai ficar com visual com a aeronave, o Mike Costa, prosseguindo para o setor norte. Bravo que Luiz, que livre pouso na 1-7, vento 1-60 graus, com 8 nós, altímetro no 0 no 8. Juliette, prossiga. Sente altímetro no 0 no 8, livre taxa para ingresso. Decolar 1-8, controle 1-20-8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, 241. Torre Índia November Alpha, interceptor final do 1-7. Recente, o Índia November Alpha, novo 360, repórter interceptando a final. Mike Costa para o cruzamento da carteira 10. Autorizado, reparte na final no 7. Portará final no 7, Mike Costa. 5241, Arbor. 2925, devido ao desempenho da aeronave decolada à frente, está na mesma saída, vai manter o ponto de espera estimado de 2 minutos. 200, sai da Arbor. 200, Arbor, o 5241. Estabilizado 1395. Gol no 395, completa a final, chame a torre 18-6, tamo posto. Obrigado. E vou fazer espera na segunda milha para 1-7. Temos tráfego na final 1-0. 2 Salvador, uma tarde 1-3-95. Em espera a 2 milhas da cabeceira 1-7. Gol no 395, chamou a torre. Afirmativo, na final baixa de errado. 1-395, livre pouso na 1-0, vento 1-50 graus, com 1-0 nós, altímetro 1-0 no 8. Livre pouso 1-0, gol 1-395. Bravo que Luiz, que solo os 2-0, reparte livrando. Tá com 181 a bordo, alternando Guarulhos, autonomia de 3 horas e 34. Minuto e meio, o Mike é com Oscar. Oscar. Oi, 18, bom voo. 0 no 8, via Índia Alfa, ponto pronto, 6 8 6, tanto 3 1 4 5.